chamou, chamou eu. Ô novinha, isso é tudo de bom. Tua boquinha, e meu corpo batom. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. E aí, DJ Alilson, detona, garoto. Tocando todas na pressão. Eu desço com o bumbum, vou sentando com o bumbum.

Esse agita a galera de verdade. DJ Vitor 3D, um DJ completo e original, sem cópias. Mensagens que fazem a total diferença. E aí, DJ Arilson, detona, garoto! Alô! Agora é GD.